se espalharam pelo mundo sem destino, sem lugar. O seu tempo é agora. São inúmeros, não tem fim. Os seus olhos não têm mágoa, não têm culpa nem perdão. Sempre em busca de outra gente, de outras terras, de outro mar. Pará, pá, pá. De outro mar. Pará, pá, pá. De outro mar. Pará, pá, pá. De outro mar. Pará, pá, pá. Eles dormem ao relento e atravessam grandes tensões. Vão seguindo, sempre em bando, como ave de arribação. Seu caminho é contínuo, não são de nenhum lugar. Inconstantes, arredios, vão em busca de outro mar. Parar.